Companheiros e companheiras nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 164, gravado no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Piracicaba. Participam do programa dessa noite Luiz Pessoa Guimarães e Maria Antônia Paduan. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça a sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Nós selecionamos como datas que merecem ser lembradas o dia 22 de maio do ano de 1733, na Alemanha, nasce Franz Anton Mesmer, médico e estudioso do magnetismo. No dia 22 de maio de 1859, nasce Arthur Conan Doyle, em Edimburgo, capital da Escócia. Doyle ficaria mundialmente conhecido por ser o criador do célebre personagem Sherlock Holmes. Como espírita, é conhecida na língua portuguesa sua obra A Nova Revelação, publicada pela Federação Espírita Brasileira. Autor de História do Espiritualismo, equivocadamente traduzida para a língua portuguesa como História do Espiritismo. Nós começamos o programa com um texto que é separado em pequenos blocos, então a gente vai fazer um pouco diferente do que fazemos geralmente nos programas, que eu leio o texto todo e depois eu convido os participantes, aqui hoje os amigos Luiz e Maria Antônia, para participarem. O texto é do espírito André Luiz e o nome é Lembranças Úteis. Então, é uma série de orientações. Então, eu quero ler cada uma das orientações e passar e pedir para o Luiz e para a Maria Antônia para que façam as suas observações. Então, nós começamos. Antes de mais nada, o texto foi extraído da obra Agenda Cristã. É sempre muito bom a gente trazer as referências porque o ouvinte pode procurar, né, adquirir o livro para ler outros textos também. Essa é uma obra muito interessante. Então nós começamos com a primeira orientação de André Luiz. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, e realmente é uma observação bastante importante de André Luiz, até porque essas consultas espirituais, elas viciam. As pessoas, elas se habituam a perguntar, né? Porque sempre é mais fácil perguntar porque você já vai direto no ponto que você quer saber, ao passo que na leitura você às vezes é obrigado a ler 2, 3 livros que podem ou não eliminar uma dúvida que você tenha. Mas o importante é que em toda a leitura, às vezes você não elimina uma determinada dúvida, mas em toda a leitura você aprende horrores, né? Você aprende coisas que você às vezes não tinha nem pensado naquilo. E a leitura é principalmente importante porque numa leitura, por exemplo, de um livro de 250 páginas, você pode absorver o conhecimento de uma vida ou de uma experiência de 20, 30 anos. Você tem um livro muito importante que da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Aquele livro, você, na leitura daquele livro, a Sueli te relata 18 anos de experiência com a mediunidade, né? Com o trabalho de desobsessão. Então, é uma observação muito importante. Isso, antigamente, era bastante comum, mas hoje ainda temos vários lugares que dão as famosas consultas espirituais. E isso realmente é um problema sério. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente. Tratando desse assunto, acho que nós devemos também, além do que o Luiz disse, lembrar que os espíritos, quando eles estão a trabalho, estão ocupados, eles não estão à disposição nossa. Se de repente nós decidimos que precisamos de esclarecimentos, nós temos fontes bastante grande aqui na Terra para nos orientar. E ainda temos um outro risco, que já tratamos esse assunto anteriormente, que é quando as pessoas adotam essa conduta de estar perguntando aos espíritos, nós corremos o risco de ter mistificações, né? Pessoas que perguntam e que aí, na verdade, nem sempre as informações são oriundas de espíritos, e principalmente espíritos bem-intencionados. Existem aqueles que se valem dessa confiança que nós encarnados temos para nos iludir. E é interessante a gente acrescentar que o autor aqui, André Luiz, está chamando a atenção realmente, né? Olha, vocês já sabem o que fazer. Então, qual de nós já não ouviu tantas horas de conhecimento evangélico? Quantas vezes, né? Indiferente à religião que nós professemos, né, no passado, né, se frequentamos cultos, se frequentamos missas, não importa. Agora, o autor chama atenção para isso. Por que nós não colocamos isso em prática? Diante de uma situação, o que nos faz travar, não saber o que fazer diante de uma situação e pedir orientação? É claro que o pedido de orientação, quando é autêntico, ele é atendido. Mas ele também chama atenção. Olha, você já sabe o que fazer, então vamos pôr em prática, né? Chegou a hora de colocar em prática, Maria. Eu vejo que tem muito a ver com os ensinamentos de Jesus, né? Todos os ensinamentos contidos no Evangelho são extremamente simples, em que Jesus, antes dele dizer, antes dele se pronunciar, ele praticou. Né? Então, se nós levarmos a sério aquilo que nós lemos no Evangelho, nós já sabemos como nos conduzir. Não é necessário nós nos sentirmos tão inseguros. Isso revela o quanto nós, na verdade, não temos confiança, certeza naquilo que nós recebemos em termos de conhecimentos espirituais e conhecimentos evangélicos, sobretudo. Aqui tem a próxima orientação. Ele diz o seguinte: não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Então, realmente, nós somos mestres, né, em corrigir os outros, esquecendo-nos de que existe um comando, esquecendo que existe um Criador. Se nós cuidássemos de nós, nós já estaríamos fazendo muito, muito, muito. E, por incrível que pareça, é de tanto cuidar dos outros é que, na maioria das vezes, a gente se esquece de nós. Nós estamos, assim, tão preocupados em observar o próximo que a gente não olha para dentro de nós. Então, realmente, se nós nos preocupássemos conosco e nos observássemos, estivéssemos atentos na nossa reforma pessoal, nós não teríamos tempo de observar o nosso próximo. É interessante essa questão, porque, na verdade, quando nós nos ocupamos da vida dos outros, do comportamento dos outros, nós não temos que nos ocuparmos de nós mesmos, né? Isso significa que nós não estamos, de fato, interessados na mudança. E é preciso que se tenha uma consciência muito, muito clara daquilo que realmente nós desejamos na vida. Se nós queremos alcançar melhoria íntima, se nós queremos ser melhores e encontrarmos a verdadeira felicidade tão prometida por Jesus, nós precisamos olhar para dentro de nós e preocuparmos menos com os outros. E tem um aspecto psicológico nessa questão. Tem uma frase que eu não sei de quem é, não posso citar o autor. Se alguém até conhecer, pode postar lá para a gente citar adequadamente. Mas que diz o seguinte, que ninguém ama ou odeia alguma coisa que não reflita algo que ele ame ou odeie em si mesmo. E é uma grande realidade, porque os nossos olhos são treinados para encontrar aquilo que eles já conhecem. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e identificamos um defeito nela, é uma forma de diminuir aquele defeito que há em nós. Porque se nós temos um trabalho a fazer em nós mesmos, esse trabalho é um trabalho grande, um trabalho pesado, a gente olha para o outro e fala, olha, eu posso ter feito isso, mas aquele outro lá, olha lá, é bem pior do que eu. E aí você se esforça para tentar corrigir o outro, porque você, né, dá ênfase ao defeito dele. E assim a gente segue projetando tudo que há em nós nas pessoas. Assim, evitando de ter que olhar para dentro de si próprio e de combater o bom combate, que é o que Paulo Existem fala. Coisas piores, né? É, exatamente. Existem coisas piores, né? Tem um exemplo que eu uma vez citei numa palestra, a senhora, por exemplo, né, que está varrendo lá a casa, vai receber a visita da amiga, ela pega a sujeira que ninguém vê e joga embaixo do tapete. Aí quando a amiga dela chega, a amiga dela olha para a casa dela e fala, ah, é tão gostoso vir na tua casa, aqui é tão limpinho, né? Ah, você é tão caprichosa. Aí ela, quando ouve isso, ela sabe que embaixo do tapete ela deixou uma sujeira tremenda lá. E o que ela faz? Ela se sente mal com aquilo. Aí quando ela vai na casa da colega ou de outra colega qualquer, os olhos dela vão treinados para encontrar também sujeira. Ela olha lá aquela teia de aranha que está lá no cantinho e fala assim, olha lá, na minha casa tem lá uma sujeira, mas igual aquela teia de aranha, aquilo é coisa de meses. E assim vai. Bom, vamos à próxima. André Luiz nos orienta. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Nós temos um trabalho de desobsessão e um dos trabalhos que nós fazemos é não divulgá-lo. Porque é impressionante o número de pessoas que, quando sabem da existência desse trabalho, e as coisas não vão bem consigo, elas logo culpam os espíritos inferiores. Elas logo imaginam que deve ter alguma coisa atrapalhando a vida delas. Eu tenho a impressão, Luiz, até mesmo que você que atende muitas pessoas nessas situações, eu tenho a impressão, eu também já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas no atendimento fraterno, muitas pessoas procuram a casa espírita porque querem ouvir isso. Elas vão lá porque elas querem ouvir que tem um espírito obsessor, né? Querem saber quem é o espírito obsessor, o que, que ela fez para eles, não é bem isso? O objetivo é exatamente esse, né? É querer saber que espírito é esse, por que, que o persegue. E, inclusive, na própria entrevista, você já observa que enorme parcela dos problemas está exatamente na própria pessoa. Ainda mais, por exemplo, hoje, que nós sabemos a situação econômica está uma coisa brava, né? E aí as pessoas querem achar uma causa fora, né? Então buscam que a causa está exatamente nos espíritos inferiores. Eu lembro que você me contou uma história um tempo atrás, não sei se você vai se lembrar agora, mas era de uma mulher que não conseguia se fixar. Foi uma história muito interessante, principalmente como experiência para mim, né? Porque justamente a gente faz esse julgamento, faz essa análise pelas entrevistas, e uma senhora ela nos procurava porque ela já estava no quarto relacionamento, e nesse quarto relacionamento as coisas não estavam legais, né? E ela nos falava que ela sentia que existia alguma coisa atrapalhando, né, os relacionamentos dela, porque ela já... E o meu pensamento foi exatamente esse, eu não tenho a mínima vergonha de relatá-lo, porque os espíritos já sabem, então a humanidade inteira pode conhecer, né? Quando ela me falou, eu pensei assim, puxa vida, essas mulheres ficam assim, não conseguem arranjar marido e bota culpa nos espíritos, né? Foi esse exatamente o meu pensamento. Na reunião mediúnica se manifesta um espírito e aí o espírito começa o diálogo exatamente assim: ela não vai arranjar marido. Eu pensei, na hora, né, eu disse assim, puxa, tapou a minha boca, né? Mas foi uma experiência muito, muito boa, né? Nos mostrando exatamente que nós não podemos ser literalmente com posturas prontas. Binários, né? Exatamente. Nem positivos ou negativos Exatamente. Então sempre existe uma interpretação, um entendimento. Exatamente. Né? Então, você viu o começo da minha fala, é justamente que as pessoas ficam botando culpa, e estou confessando que num caso que eu imaginei que a pessoa estava botando culpa, taparam a minha boca, né? E naturalmente os espíritos conhecem essa história, né? E sem sombra de dúvida eles deviam estar dando bastante risada ao meu lado quando a história aconteceu, porque viu a surpresa que me veio, né? Mas isso tudo tem que ser visto e é válido como experiência, né? Para se mostrar exatamente que todos nós podemos pensar o que nós quisermos pensar, né? Mas continuamos tendo que obedecer, não julgueis. Maria? Esse parágrafo me lembra também os ensinamentos dos espíritos, né? Quando eles falam da existência das leis naturais, né? Que se nós tivéssemos conhecimento das leis, lembrássemos das leis de causa e efeito, da ação e reação, uma das principais leis, né, naturais que nós conhecemos dentro da doutrina, nós nos preocuparíamos, teríamos menos preocupação com a vida dos outros, até mesmo atribuir aos espíritos, porque nós sabemos que à medida que nós estamos vivenciando nossas experiências, existe sempre uma causa, existe sempre um motivo. Às vezes, o motivo é para o nosso aprendizado. Outras vezes é porque nós semeamos e estamos colhendo, que a grande maioria das vezes acontece na atual, no contexto de vida nossa. Não me lembro bem qual mensagem de Emmanuel, mas ele fala muito desse aspecto de que nós nos ocupamos tanto com as preocupações em querer saber o quanto que o mundo espiritual influencia na nossa vida, que nós descuidamos dos nossos próprios modos de viver aqui na Terra, né? E que muito mais que 70, 80% daquilo que nós vivenciamos tem a ver com o modo de viver nosso e não com a influência dos espíritos. Nós gostamos de botar responsabilidade neles, mas não tem nada a ver. Nós é que semeamos. É, o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que trata disso, causa das aflições. Causa atual das nossas aflições. E eles informam, né, que existem duas causas nas existências passadas, que são as provas e as expiações, os comprometimentos que trazemos e as provações para que avancemos na escala do progresso, e na existência atual. E, muito embora nós tenhamos algumas dores, alguns sofrimentos, alguns problemas oriundos de outras existências, ali fica claro para a gente que a grande, confirmando o que você acabou de dizer, Maria, que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos estão relacionados com atitudes do agora. Então, são coisas... Eu estou vivendo hoje coisas que eu projetei na semana passada, no mês passado, né? no ano passado. Vou viver amanhã o que eu produzi hoje. Então, é uma coisa perturbadora se você... Aliás, inclusive, é uma coisa enganadora. Porque, normalmente, o que acontece? Se você comete um erro e você começa as coisas não dar certo para você... Aqueles que na espiritualidade te acompanham se regozijam, né? E eventualmente, vamos supor, você está na companhia daqueles que estão se regozijando com a sua derrocada, né? E de repente alguém percebe a presença desse espírito e depois vai dizer que a causa era aquele espírito, que era um puro assistente das bobagens que você fez. Pois é, aí é a tal da auto-obsessão. Exatamente. É, você auto-se obsedia. E você acaba não se corrigindo, porque acaba pensando, o culpado era ele. Exato. Mais uma orientação de André Luiz. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Eu, lendo uma das últimas obras que o Leon Denis escreveu em vida, eu me deparei com uma coisa que eu quase caí para trás, né? Mas o Leon Denis, contando que ele sentia muito a falta de uma médium, que ele se utilizava dessa médium nas consultas espirituais duas vezes por semana que ele fazia com o mentor dele. Então, quando eu li aquilo, eu disse assim, puxa vida, você tendo um mentor, né, que te esclareça ou que te tire as dúvidas duas vezes por semana, eu disse assim, né? E aí você vê o Leon Denis, né? Então, quando você, mesmo sendo um Leon Denis, tem à sua disposição um veículo de comunicação com o seu mentor espiritual, né, você vê que isso provoca em você uma certa dependência. Tanto assim que nesse livro ele falava que sentia uma falta tremenda daquela médium, porque era o veículo que ele podia ter contato com o seu mentor espiritual. Mas será que o fato dele sentir a falta não é pelo estudo? Porque Leon Denis foi um estudioso importante, ele trouxe muitas reflexões, e talvez fosse nesse aspecto, né? Não para tratar dos comezinhos da vida dele. Eu não tenho dúvida que em momento nenhum o Leon Denis foi tratado de comezinhos da vida. Questões pertinentes. Isso. O que eu quero dizer, Maria Antônia, é o seguinte: quando você tem essa disponibilidade de contato permanente com seu mentor espiritual, você cria, sem sombra de dúvida, uma certa dependência. Né? E aqui, essa mensagem também me faz lembrar de uma questão importante. Quando a gente fala sobre os guias espirituais, né, os chamados mentores espirituais, muitas pessoas entendem, compreendem, né, a presença desses espíritos amigos como presença constante, como um ser que está ao seu lado 24 horas por dia, carregando uma bandeja, né, para oferecer tudo aquilo que você precisa a tempo e hora. Na verdade, pelo que a gente entende aqui, olha lá, eles são igualmente ocupados, eles têm outras ocupações. Então, mesmo o seu guia espiritual, ele tem a responsabilidade de lhe ajudar, né, na condução dessa prova, dessa existência. Mas ele tem outras ocupações também. Então, ele não fica 24 horas conosco. E nem sempre estão aqui presencialmente, mas quando nós recorremos a eles mentalmente, eles se ligam a nós na inspiração. Ah, sim. Então, é como nós, você tem o seu pai e a sua mãe, né? Enquanto você é criança, eles estão constantemente de olho em você, e à medida que você vai se libertando, eles vão te dando corda, né? E hoje você casado, cuidando dos seus filhos, né? Então é mais ou menos assim. É, mas tem aqueles que se casam, né? Vão cuidar dos filhos e ainda ficam achando que a mãe tem que fazer, que o pai tem que fazer. É, agora esse também. Esse exemplo que a gente está trazendo aqui. Né? Mas isso aí também depende muito desses espíritos, né? Porque tem casos de pai e mãe que não deixam os filhos se virar, né? E criam esse vínculo, essa dependência. Existem espíritos também nesse ponto, eles fracassam. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender. Porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Sim. Responde você primeiro, pode ficar à vontade. Você já ficou sem responder a outra. Eu acho bastante importante essa observação aqui, quando ele diz assim, a sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Às vezes, nós vivemos a vida toda muito pouco preocupados com as condições espirituais, principalmente nesse último século, né, em que nós nos distanciamos muito das questões espirituais, por N razões de materialismo no mundo que vivemos. E aí, quando nós somos acometidos por uma doença, por uma experiência mais dolorosa, ou mesmo de perda de alguém, é a hora que nós entramos em contato com a ideia da passagem, né? Ou, melhor do termo, como diz aqui, a morte, que nada mais é do que uma passagem. Porém, chama atenção o fato de dizer que de André Luiz citar a porta mais larga de acesso, porque de fato é uma porta larga, de acesso à própria consciência, porque nós imaginamos que ao passarmos para o plano espiritual, nós vamos levar daqui as nossas lembranças, as nossas experiências, mas na verdade não são as coisas terrenas que nós vamos levar, nós vamos levar as cobranças, aquilo que a nossa consciência vai tomar pleno domínio daquilo que fizemos e em comparação com aqueles valores de fato que nós aprendemos, porque se nós recebemos informações ao longo da nossa encarnação, moralmente fomos orientados e não demos nenhuma importância, ao despertarmos na espiritualidade, é com a nossa consciência que nós vamos nos deparar, não é com nenhum juiz. Esse é um aspecto muito importante, porque outros núcleos religiosos tratam o pós-morte como se fôssemos passar por um juízo final, que nós vamos ficar dormindo até esperar o despertamento final lá e aparecer Jesus por um juízo final. Enfim, que Deus vai julgar, nós não seremos julgados por ninguém, nem mesmo pelos espíritos que estão mais próximos, aquele que foi nosso companheiro, que nos acompanhou, nosso protetor ao longo da nossa vida. Pelo contrário, nosso maior juiz vai ser a nossa própria consciência. Tem um palestrante que ele costuma dizer assim, o Jorge Elahá, ele fala assim, depois que nós passamos do lado de lá, nós não temos mais as preocupações com as coisas materiais, com o filho para ir para a escola, com o trabalho, com isso, com mais aquilo. Nós só vamos ficar com a nossa consciência. E aí nós vamos ter muito tempo para refletir, para pensar, e é nesse momento que a nossa consciência nos coloca em julgamento. Então, inclusive, o auto-julgamento vai depender também do quanto nós adquirimos amadurecimento moral para isso. E eu gostei muito dessa frase, porque de fato é isso. Nós não seremos julgados por ninguém. Nós seremos julgados por nós mesmos. E assim, conhecendo a história de André Luiz, como nós conhecemos pela obra Nosso Lar, quando ele diz aqui, não espere a morte para solucionar as questões da vida, dá para relacionar bem com a vida dele, né? Eu acho que depois de tudo que ele viveu, depois que ele chegou no plano espiritual, 8 anos de sofrimento nas zonas inferiores, evidente que depois que ele se reequilibrou, que ele aprendeu, que ele começou a trabalhar, que se tornou útil, ele deve ter pensado, né? Não precisaria ter passado por nada disso. Sabendo o que eu sei hoje, eu poderia ter agido diferente ali na minha vida, no dia a dia, sabendo que eu ia desencarnar mesmo, né? Por que que eu não fiz diferente? E aí a pergunta vem para nós. Nós sabendo que vamos desencarnar mesmo, por que não fazemos diferente? É justamente a questão do a quem muito for dado, muito lhe será pedido. Nós temos o nosso cérebro material, que tem a consciência do que se passou aqui e do que nós temos acesso atualmente. Mas nós temos o nosso cérebro espiritual, né? Que ele tem acesso a todo o caráter, todas as vivências e personalidades que nós já fomos. Então, nós espíritas, tendo consciência disso e conhecendo a lei de causa e efeito, ação e reação, nós já podemos antever aquilo que provavelmente aconteceu, né? E não precisamos necessariamente partir para o plano espiritual para descobrir, né? E depois, assim, surpresos, mas eu não sabia, né? Quer dizer, você pode até dizer que não descobriu, mas que você sabia, sabia, era só parar um pouquinho e raciocinar. É, e aí condiz com o que a Maria Antônia disse, né? É a sua consciência. É isso aí, a consciência você ampliada. Você sabe, a lei de Deus está escrito na sua consciência, em nossa consciência, na consciência de cada um de nós. Nós sabemos lá no fundo quando agimos bem e quando agimos mal. Nós só precisamos encontrar a coragem para admitir quando agimos mal e de não justificarmos a nossa atitude, porque geralmente é isso que a gente costuma fazer. Para nos sentirmos menos mal, a gente legitima, né, as nossas atitudes. Ah, mas eu faço isso, eu não tenho paciência, mas também, vivendo com uma pessoa dessa, quem que consegue ter paciência? A gente tira o poder de nós mesmos e atribuímos ao outro e nos tornamos vítimas. Você leu aquele livro Irmão Jacó? Ele trata da vida exatamente de um espírita muito ativo. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E ele, quando descobre as suas mazelas, ele realmente cai para trás, porque era um coitado, né? Então eu penso muito nisso quando às vezes eu fico meio animadinho, achando que está fazendo bastante, né? E eu dizia assim, pai, vai ser uma decepção a hora que os caras disserem assim para mim, filhinho, você não fez nem um décimo do que você podia fazer. Então, eu trato de dar tudo que tem, porque pelo menos que eu tenha consciência, que é para chegar pelo menos na metade do que devia fazer, tá ótimo. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos aqui para a mensagem de abertura e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, onde estudamos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e, durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários, hoje aqui dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Maria Antônia Paduan. Esse programa é gravado, mas você pode, em qualquer momento, enviar suas dúvidas ou seus comentários para a nossa página no endereço facebook.com/programavisãoespírita ou mesmo pelo aplicativo da União Rádio Web. Nós estamos no capítulo 21 da referida obra e avançamos hoje para o item 8, com o texto denominado Os Falsos Profetas. A gente está nas Instruções dos Espíritos. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se, em apoio das palavras, apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melíflas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas, desconfiais dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que ajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem desculpas, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide sempre, sem temor, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina, que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos e que, efêmeros, apenas vos encantavam o espírito sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. Luiz, Bordeus, 1861. Hoje eu recebi uma mensagem, era da Madre Teresa de Calcutá, né? Então ela dizia assim: bendita a mão que trabalha para a caridade e em vez daquele lábio que vive orando a Deus. Mais ou menos assim, exatamente tudo aquilo que Jesus sempre pregou, né? A fé sem obras é vã. Então, uma coisa que sempre me arrepiou, assim, alguns espíritas aprenderam, né? Aprenderam e gravaram assim, muita paz, meu irmão, né? Então aquela coisinha que soa mal, até soa mal, né? Aquela, como ele menciona aí, aquela voz melíflua, né? E realmente as pessoas, a primeira coisa que aprendem é justamente isso. É como se fosse um ser de outro mundo e representando assim uma santidade que nós não temos, né? E é por aí. Nós temos que transformar tudo aquilo que o Evangelho nos ensinou e a doutrina espírita nos esclareceu em atitudes com o nosso próximo na nossa trajetória. Essa questão dos falsos profetas, né, tão bem colocado aqui, é importante que estejamos atentos a essas questões, porque é como reconhecer os falsos profetas, né? Até porque, acho que eu também até comentei anteriormente esse assunto, que a gente já tratou dele, algumas linhas religiosas chamam os espíritas como falsos profetas. E é importante que tenhamos isso muito claro, porque a doutrina espírita o tempo todo nos fala do amor, nos fala da caridade. Aliás, né, é o lema, fora da caridade não há salvação. E é importante entendermos que não é essa salvação que todos, que outros... Pelo sangue do Cristo, né? Não é a salvação pelo sangue do Cristo, exatamente. Não é a salvação da forma como ela é colocada, mas sim é desse encontro com a alegria espiritual, a realização nossa espiritualmente falando, né? Isso só é possível se nós colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Por isso que eu vejo os ensinamentos doutrinários que nós temos por meio do Espiritismo, um dos aspectos mais ricos é dele enfatizar o Evangelho de Jesus. Por isso mesmo, nós não nos preocupamos em fazer o estudo da Bíblia. Não é que ela não seja importante, que para nós os estudos bíblicos eles são, na verdade, um registro histórico da humanidade. Mas a essência, né, o que nós retiramos da essência é o Evangelho que Jesus nos deixou. E o que ele propõe? Ele propõe o tempo todo o amor. Ele exemplificou isso com as suas atitudes. Então, quando nos é recomendado a prática da caridade, ou seja, o exercício do amor, bem lembrado de Madre Teresa de Calcutá, à medida que estávamos lendo o texto, eu estava imaginando exatamente a pessoa dela. Porque ela atuou o tempo todo dessa maneira, né? Assim como nós vimos Chico fazendo isso, a irmã, né? Dulce, né? Irmã Dulce. Então, nós temos grandes modelos para nos... como modelo mesmo para nós. Agora, qual é a principal característica que nos dá garantia de que realmente o que é o falso profeta e o que não é? Então, aquele que não é falso é aquele que ama, aquele que não tem essa postura falsa, né? Mas aquilo que é de dentro de si e que transborda nas atitudes. O que a Maria Antônia falou a respeito desse conceito, que muitas vezes não é que tenham, é que são pregados de forma proposital, né? Que é justamente para jogar lama, de que os espíritas são os falsos profetas. Como existe também, eu canso de ouvir, quando se fala em termos de caridade, em termos de atuação, as pessoas, e várias delas evangélicas que eu já ouvi, e dizem assim, os espíritas realmente trabalham, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar e dizer que o movimento espírita vai bem, né, nesse sentido. Porque na prática já é um conceito estabelecido. Quando se fala de atuação, o espírita, nesse ponto, é muito atuante. todo o trabalho de voluntariado, em trabalhos de caridade, o espírita está sempre muito presente. Olha, eu acho que o espiritismo hoje poderia ser comparado, guardadas as devidas proporções, ao gnosticismo, ao tempo mesmo, nos primeiros séculos após Jesus. Eles também eram cristãos, mas eram fortemente combatidos pela igreja. Porque eles eram cristãos, mas eles acreditavam em outro tipo de salvação. Né? Como o próprio nome diz, gnosticismo, gnose, eles acreditavam na salvação que viria por meio do conhecimento. Então, muito próximo, muito alinhado com o Espiritismo hoje, que nos orienta a amar e a nos instruir. Porque conhecendo, a gente só pode amar quando a gente conhece o amor, quando a gente conhece as coisas, quando a gente conhece Deus, quando a gente compreende as ações de Deus, aí a gente não teme, porque nós tememos tudo aquilo que é desconhecido. Quando nós passamos a conhecer, nós não tememos mais, nós compreendemos, e aí nós respeitamos. Esse é o verdadeiro amor. E hoje em dia o Espiritismo também é atacado como não sendo cristão. Mas como assim não sendo cristão? Nós somos cristãos, sim. Aliás, os valores cristãos vêm antes dos valores espíritas. Sim, isso é. Para mim, eu não seria espírita se os valores cristãos não viessem antes. Então, eu sou um cristão espírita. Então, os valores cristãos vêm primeiro. Não é à toa que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra que estamos estudando, que é justamente a interpretação das falas, dos ensinamentos de Jesus, com base no entendimento dos Espíritos, de seres que já estão mais evoluídos do que nós, que já compreendem melhor, que já experimentaram muito mais existências do que nós, com certeza. Então, eles vêm nos explicar o que significava aquilo, porque passaram-se 2000 anos e a gente ainda não está preparado para entender completamente. E eu acho tão bonito aqui, nesse trecho, e tão amoroso do Espírito, quando ele fala, viajores, nós, na nossa viagem aqui, só por pouco tempo mais estarei nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina. Eu acho isso muito bonito. Lembrando, né, Wilson, que aquilo que você comentou, amai-vos e instruí-vos, né? E Jesus foi muito claro, eu vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá todas essas coisas. Então, Jesus foi muito claro. Os espíritas se dizem esse Consolador. Vamos combater? Como? Analisa, né? Vê se o que o Espiritismo traz corresponde ao que Jesus prometeu. Né? Quando você vê aquele filme As Mães, do Chico Xavier, existe algum consolo maior do que você perder um filho? Eu imagino assim, a dor que é você perder um filho na faixa de 18, 20 anos. Isso é o fim. Né? Você tem vontade de morrer junto. E a mãe, com aquela dor, aquela coisa que realmente não, a vida não tem mais sentido, ela descobrir que o filho está vivo. Quer dizer, os casos e casos, milhares de casos, e tem um caso, inclusive, que se tornou mais evidente, que foi concluído agora a questão de uns 2, 3 anos atrás pela Universidade de Minas, de um caso que aconteceu aqui em Americana. O mocinho, ele se afogou na represa aqui em Americana e eles fizeram uma tese e analisaram todos os jornais da época e verificaram que tudo aquilo que o Chico escreveu, não havia nada que tinha sido registrado em imprensa ou tinha sido colocado pelos parentes. Né? Então, das 14 cartas que ele psicografou daquele jovem, eles chegaram à conclusão que ele só trouxe notícia inédita. Então isso aí é uma prova de que realmente aquilo que Jesus prometeu, E você pega essas quatro obras que às vezes as pessoas dizem assim, Café com Açúcar, né? Café com leite, não é? Água com açúcar. O Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Os livros mais lindos. Exatamente, e Fonte Viva. As obras que, inclusive, todas elas, Emmanuel discorre duas páginas sobre um versículo. Um versículo bíblico, Emmanuel discorre duas páginas. Se você lê um versículo, você não consegue comentar 10 frases sobre aquele versículo. Né? E o Emmanuel discorre duas páginas ampliando aquele versículo de uma forma fantástica. Eu acho que aquelas obras, elas sintetizam aquilo que Jesus falou. Deixa eu fazer o papel do advogado do diabo agora. Claro. Então nós temos as cartas que podem, para a gente, comprovar a veridicidade, a veracidade das comunicações. Mas muitos vão dizer, mas isso é obra do diabo, isso é obra do mal, que usa isso daí para enganar as pessoas. E o que a gente poderia dizer diante disso? A gente poderia dizer que o diabo é uma maravilha. Uma pessoa boa, né? Uma pessoa boa. Imagina um diabo. Você está consolando mais. Quer dizer, se uma mãe que teria vontade de morrer, teria vontade de... E teve um caso, inclusive, que é citado na Revista Espírita, uma mãe que era católica e tinha ouvido sempre que as pessoas boas vão para um determinado lugar, o filho morreu. E aí ela, não suportando a dor da perda do filho, ela se suicidou. E eles invocam essa mulher. E outra coisa, mais uma coisa que às vezes a gente generaliza, diz que pessoa que se suicida por 2 anos não dá para conversar com ela. Né? Com 3 dias essa mãe se manifesta. Eu relato no livro O Céu e o Inferno. Isso aí. E essa mãe se manifesta e eles perguntam, e aí, se encontrou com seu filho? Ela fala, foi um doce engano. Mas, infelizmente, era isso que me falava, que as pessoas boas iam sempre para o mesmo lugar. Eu não tive dúvida, meu filho era bom, eu queria estar com ele. Né? Então, você vê aí o Espiritismo esclarecendo. Então, você veja que realmente são afirmativas vazias que não se fundamentam em nada de concreto. Se existe uma coisa consoladora, eram essas cartas do Chico. E eu assisti, eu fui a Uberaba porque eu queria conhecer o Celso, o Bacelli, que trabalhavam com o Chico, que às vezes as pessoas me perguntavam, e aí numa dessas passagens, tinha uns 300 pessoas querendo receber a carta, no Celso, e aí receberam 7 pessoas. E quando as cartas contavam as histórias, você dizia assim, graças a Deus que não veio nada para mim. Porque o que tinha de desgraça era uma coisa fantástica. Né? Tinha um caso de um casal que perdeu os 3 filhos de 8, 10 e 12 anos. Capotou o carro, morreram as 3 crianças e eles ficaram vivos. E aí o espírito da criança se pronuncia e mencionando. Diz, você não acredita na justiça de Deus? Será que você não pode entender que isso veio no intuito de apagar uma mágoa, uma coisa do passado? Explica, né? E fala para a mãe. E ele diz assim, o médico já te falou que você não precisa usar essa bengala. E ela usava a bengala porque ela não se conformava como é que tinham os filhos morrido e eles tinham ficado vivos. E ele menciona uma passagem, o pai deles tinha levado o priminho deles na sepultura para botar flores. Aí o priminho de 6 anos disse assim, eu não vou botar flor não. Por quê? Aí o menino diz, eles não falaram no meu nome na carta. Aí eles dizem, pode falar para ele que nós gostamos dele, é que tanta gente para mencionar e ele está tão bem, a gente procurou mencionar aquelas pessoas que estão sofrendo mais. Muito, realmente, é quem não entende, quem não acompanha. Eu vejo que para quem não conhece a doutrina espírita e não se preocupa em conhecer, fica tranquilo, fica fácil fazer críticas. Porém, aquele que se abre para o conhecimento, o conhecimento sempre vai trazer segurança, vai trazer esse esclarecimento todo, né? E principalmente, perceber o quanto que traz consolo, o quanto que traz esperança e a certeza na imortalidade, mas não numa imortalidade da maneira como é vista, e que nós vamos ocupar um local bom, ruim, inferno, céu, angelical. Ou angelical, que nós não vamos fazer nada. Nossa, o quanto é consolador saber que nós deixamos esse corpo e continuaremos trabalhando, nos relacionando, estudando, produzindo, né? No nosso caminhar evolutivo na imortalidade. E a oportunidade de ir e vir, que bênção que é a reencarnação, é impossível não aceitar, não ficar embevecido com esses conhecimentos. Eu tenho uma amiga que veio de São Paulo conosco, a gente tinha uma amizade muito grande, e o marido dela faleceu aqui. E então ele faleceu e um tempo depois o filho foi assaltado. Então ela recebeu através de um médium aqui em Piracicaba uma mensagem consolando o filho, aquela coisa toda. E ela assim, ô Luiz, impressionante, a assinatura era a assinatura dele. Aí eu lembrei, eu disse assim, eu sou voltado para a ciência, né? Aí eu falei para ela, me faz um favor, me traz a carta e me traz a identidade dele, se você ter. Ah, eu tenho a identidade, ela trouxe os dois. Eu fui no antigo Banco Nacional. Existia uma menina no Banco Nacional que ela conhecia as assinaturas de todos os clientes. Aí eu cheguei com a gerente, né? Disse assim, olha, é isso, assim, contei a história da carta, eu queria que você passasse pela tua especialista em assinatura, se ela pagaria um cheque com essa assinatura e essa identidade. Ela levou para a menina assim, é a mesma pessoa. E existe um livro que o Chico, eles publicaram em cima de uma psicografia do Chico, uma italiana, Ana. Esse livro é Grafoscopia à Luz do Espiritismo. Então, especialistas que eles conseguem identificar se uma pessoa em estado já moribundo, que assinou um documento, se aquela assinatura foi forçada, se aquela assinatura foi conduzida ou se aquela assinatura foi espontânea. E esses caras autenticaram a assinatura daquele espírito que se manifestou pelo Chico, de uma italiana. Então, isso tem um livro publicado cientificamente, uma coisa que muda herdeiros de herança de mãos, esses caras publicaram que realmente aquilo era a assinatura daquele espírito que se dizia manifestar. Nós tivemos os dois comentários aí que se complementaram. A Maria Antônia falou do aspecto sentimental, do sentimento mesmo, dessa percepção do que a gente sente quando conhece a doutrina, desse consolo, dessa janela que se abre, desse horizonte que se expande diante da gente, a explicação da causa, das dores, da compreensão de todo esse mecanismo maravilhoso. E o Luiz falou sobre os aspectos científicos. Nós temos provas científicas aqui de que é real, né? No Brasil, inclusive, um fato inédito e surpreendente, uma psicografia utilizada até num julgamento, vários casos, um ficou mais famoso, mas que o juiz considerou uma psicografia do Chico Xavier para inocentar um menino que era acusado de ter matado, assassinado. Isso. Uma arma que disparou, e eles acharam que o rapaz fez propositalamente. E a vítima... Pela mensagem da vítima, que foi acidental. Que não foi, que eles estavam brincando. Então, compete só, como a Maria Antônia falou, a cada um que tenha esse desejo de conhecer a doutrina. Aqui o programa, você vai conhecer um pouquinho, né? A gente vai dar as introduções. O bom do programa é que a gente coloca pitacos, né? E coloca para as pessoas. Os livros têm todas essas histórias aí, riquíssimas, né? A União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E colabore você também. Nós temos aqui uma boa notícia, não é, Luiz? Eu queria falar um pouco sobre esse assunto, até porque realmente a gente está empenhado nisso, né? Nós recebemos naquele mall que fica na frente do Clube de Campo. Torquato Silva Leitão. Isso, uma sala muito bonita, uma sala novinha, com ar-condicionado, que por 5 anos, nós vamos poder usar aquilo lá por 5 anos sem pagar aluguel. Nós estamos aqui de uma forma improvisada, estamos fazendo gravação, lá nós vamos poder fazer programa ao vivo. E o que acontece? Com essa sala, que é uma coisa muito boa, um presentão, nós nos atiramos num projeto, pegamos uma arquiteta de interiores, pedimos para ela fazer um projeto, ela escolheu as lojas, são lojas fora de série, eu nem conhecia muitas delas, fui visitar para negociar o preço, mas realmente tudo, não mudamos a cor, não mudamos nada do que ela escolheu. Só negociamos com as pessoas, falando do propósito. Então, só para você ter uma ideia, a cadeira que ia custar 140, nós reduzimos para 100. Né? A pessoa realmente entrou na nossa. Né? Viu sabendo o objetivo do projeto. Sabendo o objetivo. Né? Quer dizer, quando a gente fala que aquele software que nós temos, aquele programinha, aplicativo, foi desenvolvido por um funcionário da Apple, que custa 8, 9 mil reais, nós ganhamos na faixa, né? O que acontece? A espiritualidade está nos ajudando através desses recursos. Então, nós lançamos aí um programa, está lá na União Rádio Web, onde você pode se associar conosco. Nós soltamos aí uns checões aí para até 4 meses, quer dizer, nós temos um bom tempo para arrecadar esses recursos. Colabore! Né? Hoje nós recebemos, já estamos inclusive fazendo cartinha de agradecimento para aqueles que estão colaborando e estamos recebendo um retorno muito legal, né? As pessoas estão colocando, olha, não precisa agradecer, o trabalho que vocês fazem justifica isso, né? Então nós queríamos que todos procurassem colaborar com aquilo que pode fazer para que a gente consiga montar aquele estúdio nota 10, do jeitinho que tem que ser, né? Com um projeto de acústica direitinho e possamos continuar operando. O valor estimado, né, o valor que foi gasto, é de R$5.000. Então, as contribuições podem ser de qualquer valor, R$30, R$40, R$50, R$100, R$1.000, o que você puder, cada um tem uma disponibilidade, o que você puder vai ser muito bem-vindo, muito útil, sem dúvida. E cada um também é importante se sentir parte de uma coisa maior, de um movimento maior. Né? Nós precisamos da participação de todos para que continuemos a trabalhar, né? Continuemos com esse trabalho. Então, nós estamos aqui trabalhando, mas para isso nós precisamos da ajuda de vocês. E somos gratos, aí como o Luiz já foi grato, já agradeceu a todos aqueles que já enviaram suas contribuições. Nós temos mais 70 dias, alguma coisa assim, né? Isso, tem um bom prazo ainda. Em 2 dias arrecadamos, acho que uns 200, 300 reais. Então, olha, acesse uniãoradioweb.com.br e clique lá em cima no botão Campanha Novo Estúdio. Lá você vai encontrar a página da campanha do Novo Estúdio. Você vai poder clicar logo no topo da página, num coração pulsando, e você vai ser direcionado a uma página do PagSeguro. No PagSeguro, você vai poder digitar o valor que você quiser. Não tem valor nenhum lá. Você digita lá o valor que você quer pagar e escolhe a forma como você quer pagar. Com cartão de crédito, todas as bandeiras são aceitas, depósito bancário pelo PagSeguro também, boleto bancário. Ou, se você preferir, lá embaixo na página tem um número de conta. que também, pelo depósito em conta, nós não pagamos a taxa do PagSeguro, que é relativamente alta, acho que é 8%. É, né? Uma taxa alta. É uma taxa alta. Então, se você preferir, anote aí, eu vou falar o número da conta. É 71850-4/500. Banco Itaú, agência 5189. Eu vou repetir. E isso está lá no site, tá também. Lá no já site, já está registrado no site. É 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E lá no site também você pode encontrar um outro botão lá em cima, prestação de contas. Lá você pode acompanhar cada centavo que é gasto, no que foi gasto. Inclusive, o Luiz tem lançado os gastos futuros, né? Isso. Aquilo, por exemplo, que foi comprado em 3 parcelas, ele lançou já para o mês que vem a segunda parcela. A última parcela é em setembro. É setembro, isso, né? Isso. Então, que é o mês onde a gente tem que terminar de receber, isso, esses valores aí. Vamos agora para um pequeno intervalinho para ouvir a nossa canção da noite. Qual é a canção que o André escolheu aqui? Você é linda, cantando. Ah, hoje o André, que escolhe as canções, está romântico. Você é linda, com Caetano Veloso. Vamos ouvir essa linda canção e retornamos para o terceiro bloco. Das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Thank you. ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo, nunca me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Nesse bloco, nós geralmente apresentamos perguntas e vamos comentando aqui as respostas. No programa passado, nós iniciamos uma conversa sobre o tema desigualdades sociais e fizemos três questões somente. E vamos continuar hoje. Eu selecionei aqui algumas questões lá da obra O Consolador. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ler a pergunta, eu vou ler a resposta do Espírito Emmanuel e vou passar para o Luiz e para Maria Antônia Padoan, para que eles possam comentar. Faça uma pergunta para cada um, assim você consegue ampliar o leque de perguntas. Não sei se é sugestão. Vamos à questão 55 de O Consolador. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Essa pergunta é que foi elaborada pela equipe lá de trabalho do Chico Xavier. E o Espírito Emmanuel responde: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Maria Antônia? Acho que a resposta aqui é bastante clara de Emmanuel, né? A desigualdade social, ela é resultante da ação do ser humano. E esse ser humano que habita esse planeta, ele é muito imperfeito. Então, nós somos espíritos imperfeitos a caminho da evolução. E devido a essas nossas imperfeições, nós geramos um ambiente social desequilibrado. E aí, vem em nosso socorro a oportunidade da reencarnação, daí porque o Espírito explica, né? Emmanuel explica, que é o maior e o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, e de fato é, porque devido à oportunidade que nós temos de ir e vir, nós passamos pelas mesmas experiências, vezes que fizemos o outro passar. Então, às vezes, numa encarnação, nós tivemos condições financeiras ótimas, para que pudéssemos dar condições para muitos outros desfrutarem, poderem progredir. E se nós não fizermos bom uso dessa fortuna, dessas condições elevadas que nós tivemos, nós poderemos voltar numa outra vida, uma posição oposta, Por quê? Para que nós experimentemos o quanto é difícil quando nós não valorizamos aquilo que temos em mão. Mas isso não é estabelecido como uma punição, e sim nós mesmos escolhemos passar por essa experiência porque a nossa própria consciência nos acusa. Então, nós sabemos que muitas pessoas hoje, na sociedade, elas têm um papel muito importante de prover muitas famílias. Então, o empresário hoje que dá oportunidade para famílias terem seu sustento familiar, para sustentar os filhos, o pai de família, né? Sustentar os seus filhos. Que este empresário, ele promove socialmente as famílias, ele está se beneficiando, ele está aplicando este bem. Então, o bem material no plano terreno, ele é necessário para que o plano terreno possa evoluir. Porém, quando mal aplicado, ele acaba gerando essas enfermidades sociais e desequilíbrio, por isso há tanta pobreza, por isso a miséria. E aí, com a reencarnação, esse indivíduo que deixou de fazer o bem que poderia ter feito, experimentará na própria pele muitas vezes a pobreza, a miséria. Por isso que muitas vezes nós não entendemos porque uns nascem tão bem e outros nascem tão prejudicados do ponto de vista social. Na verdade, isso é um equilíbrio natural devido ao processo evolutivo do ser humano. E quem gera o desequilíbrio social somos nós mesmos. Por isso que, à medida que evoluirmos, estivermos mais alinhados com o pensamento de Jesus, que é o amor, o equilíbrio, a caridade, nós realmente faremos com que a sociedade seja equilibrada e daí desaparecerá esses desequilíbrios e essas diferenças sociais. Estendendo aqui a questão da causa patogênica social, a gente pode compreender, então, que são muitas as sociedades. Porque quando a gente fala em sociedade, muitas vezes nós pensamos na Terra, no planeta. Mas existem países, cada país tem uma característica diferente, tem um povo diferente, uma cultura diferente, uma sociedade organizada de forma diferente. Então é natural que encontremos também sociedades destinadas, ou acho que a palavra certa não seria destinada, mas programadas para viverem dificuldades maiores do que outras, porque as doenças são diferentes das doenças de outras sociedades. Poderíamos entender dessa forma, Luiz? Olha, nós sabemos que quanto... E outra coisa, lei de causa e efeito, né? E nós falávamos há pouco a causa atual das nossas aflições. Então, se subentende que, por exemplo, um país onde cuidou da educação, onde ele saneou suas questões sociais de uma forma mais igualitária, ele, naturalmente, ele vai sofrer menos consequências disso, né? Em função da sua própria organização, daquilo que ele está fazendo atualmente. Por outro lado, né? Existem aquilo que o ser humano não tem controle. É o caso, por exemplo, das migrações. Então, por exemplo, por mais adiantado que seja o país europeu, ele hoje está recebendo uma leva de imigrantes provenientes de uma guerra. E você começa a observar... Seria até uma forma de contribuir, né? Exatamente. Desse país mais evoluído, contribuir, já que ele não vai até lá, né? Exatamente. A pessoa vem até aqui. A pessoa vai até aqui. Então, isso aí, você veja que hoje está sendo uma característica dos tempos, né? Nós mesmos, aqui no Brasil, estamos... Recebendo, né? Lá, exatamente. Né? Então, você observa que isso também tem a ver com a história. Quer dizer, quantas e quantas coisas que nós fizemos lá atrás com relação a esses países. A Maria Antônia estava comentando e eu estava lembrando. A 2008, as Nações Unidas, elas poderiam, com 300 milhões de dólares, elas sanearem a fome no mundo. Se não me falha a memória, era um número otimista onde dava para acabar com a fome duas vezes. E, no entanto, nós convivemos com isso tudo aí e, na crise, foram 3 trilhões de dólares pelo ralo. Entendeu? Quer dizer, então, é a pergunta que se deixa. Quando o ser humano for humanista e começar a se preocupar com esses povos e começar a ser um pouco mais paternal e ajudar de forma que eles possam progredir gradativamente e eles possam ficar, controlar isso, sem sombra de dúvida, nós não estaremos tão sujeitos a crise como essa, que leva 10 vezes mais, né, pela nossa falta de caridade. Conversa está muito boa. Tempo passa muito rápido quando a conversa está boa, não é verdade? Mas aqui nós vamos fazer mais uma questão. E não vamos terminar ainda. Vai ficar mais questões para uma próxima oportunidade. Pode admitir-se, em sociologia, o conceito de igualdade absoluta? Essa é a pergunta que foi elaborada. E a resposta de Emmanuel vem a seguir. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Cada um de nós vai dar exatamente de acordo com o potencial evolutivo que possui, pela vontade que tem de se dedicar a um determinado assunto. Então, todos nós, por sermos diferentes e nos encontrarmos em estágios diferentes, nós produziremos de uma forma diferente. Então, essa sociedade idealizada, ela pode até ser no sentido assim de nós atendermos a maioria. Agora, essa individualização vai sempre existir em função do potencial que todos nós temos diferentes um do outro. Chama atenção aqui, né? Quando ele fala sobre igualdade, ele fala que o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo. Isto é que a igualdade verdadeira seria a igualdade de valores. Quando a gente fala em igualdade, a gente fala em igualdade de posse, por exemplo, de recursos. Ainda assim não é igualdade. O potencial é diferente. O potencial ainda continua sendo diferente. Então, e vai ser sempre diferente. É a escada diferente. De Jacó. E aí eu me lembro da pergunta que Kardec fez em O Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta é sim. Aí vem uma vírgula. Todos tendem para o mesmo fim. Isso é, sim, vírgula, todos tendem para o mesmo fim. Isso é, todos foram criados com o objetivo da perfeição. Todos seremos perfeitos, mas hoje cada um vai seguir um caminho diferente, uma velocidade diferente, mesmo porque uma coisa que nós não podemos deixar de considerar é que nós não fomos criados ao mesmo tempo. Sim. Portanto, não podemos ser iguais hoje. Existem espíritos aqui entre nós com, não sei, 1000 encarnações já, outros com 300. Então é natural que os que tenham mais encarnações tenham adquirido mais experiência, né? E esses vão utilizar melhor os recursos que eles dispõem. Eu recomendo que na quinta-feira agora vai fazer uma palestra amanhã, lá na União Espírita, Donizete Pinheiro, é um elemento de Marília. Ele escreveu um livro através da editora M, e ele trará esses livros aí para e vai fazer uma palestra. Eu não lembro direito o nome do livro dele, mas fala sobre as virtudes, né? Então ele diz exatamente isso: todo espírito foi criado simples e ignorante, com o potencial de todas as virtudes, que ele enumera 40, para desenvolver. Então, por exemplo, o Escadinha, o Elias Maluco, qualquer marginal ou qualquer celebridade, ela foi criada exatamente com esse potencial. E o desenvolvimento desse potencial e chegar à angelitude é a nossa tarefa. É o que cumpre a cada um. Exatamente. Esse é o direito igual. Todos temos os mesmos direitos. Exatamente. Que é o que Emmanuel coloca aqui, que é o direito à vida, né? A esse progresso mediante a experiência que nós temos. Aproveitando que você citou, é Donizete Pinheiro, doutor Donizete Pinheiro. Ele é magistrado, aposentado. Como palestrante, ele tem participado de seminários e congressos debatendo temas da atualidade e do movimento espírita. Ele é também editor do jornal Ação Espírita. A palestra vai ser amanhã, dia 24 de maio, às 20 horas, na União Espírita de Piracicaba. O endereço é Rua Regente Feijó, 933, Centro, Piracicaba. Ele está sendo, foi trazido, né, a convite pela editora M, que já publicou vários livros do autor com os títulos A Morte Sem Mistérios, Contos Modernos em Tempo de Paz, Quando Deus Abre Portas, Terapia da Paz, Um Olhar sobre a Honestidade, Gestão de Crises Emocionais e Para uma Vida Saudável. Para uma Vida Saudável. Realmente é um livro muito bem escrito. Então aproveitem e participem com todo o evento espírita, é gratuito, né? Vão, que é uma boa oportunidade. Vamos agora para a poesia. Nós selecionamos aqui a poesia Rogativa, do espírito Alta de Souza, extraído da obra Vereda de Luz, psicografada por Chico Xavier. Volta ainda, Senhor, a sombra densa, e acende a tua luz eterna e pura nos caminhos de treva e desventura, dominados de dor e de descrença. Não repare, Jesus, a pedra, a ofensa. Vem, mesmo assim, acendas de amargura e estende as mãos à mísera criatura que se perde sem rumo em noite imensa. Nas estradas de lágrimas e dores, eis que esperam por ti os sofredores, sequiosos do pão que nos reconforte. Ainda uma vez, perdoa, Mestre amado, e atende ao velho mundo atormentado no torvelinho de miséria e morte. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana. Segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã também, para quem acorda junto com o galo, e às 12 horas. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, são mais de 19 anos levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, aqui conosco hoje, juntamente com Maria Antônia Paduan, que também nos acompanha, e Sérgio Aguiar, como operador de som, o nosso amigo André Sanson, e na apresentação, este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma ótima semana, que a cada dia possamos encontrar sempre a força necessária para sermos melhores do que fomos no dia anterior, para recebermos todas as lições que a vida nos oferece e convertendo-nos em luz no nosso caminho e no caminho daqueles que seguem conosco. Passo aqui as últimas palavras para nossa amiga Maria Antônia Paduan, suas últimas considerações, e peço para que o Luiz faça a prece de encerramento. Queremos agradecer aos ouvintes, porque graças a eles é que nós sustentamos a realização desse programa. Agradecemos a Deus por nos dar as inspirações necessárias. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que busquemos sempre a força nos ensinamentos dele. Obrigada e uma boa noite a todos. Agradecemos a audição de todos e principalmente nós agradecemos a Deus pela companhia, nos inspirando e que nós possamos fazer sempre o melhor. Obrigado por podermos participar desse programa. Que assim seja.